Espanha 6212, complete aproximação, chame a torre 1895. 1895, 6212. Oi Salvador, boa noite, Oceanair 6212, final 10. Altimetro 2-1-2, altímetro no 0, no 4, baixou e travou. Baixou e travou. Livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, com 08 nós, 6212. Livre pouso, pistão no 0, Oceanair 6212. Para prospecto e acionamento. Autorizado, chame táxi, 5972. Livre e acionamento, chamar a táxi, 5972. Para o táxi, segundo 134, a bordo 142, autonomia é de 2 horas e 19, alternada em Natal. Keigo no 134, livre táxi à direita, ponto espera da 10, 1895, a torre. Livre à direita, ponto espera 1895. Muito obrigado e uma boa noite, 1134. Boa viagem. Obrigadão. Valeu. 3224, complete aproximação, chame a torre, 1118, decimal 95. 1118, 95, 2224, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, passa 2224, estabilizado o ILS, dá 10. Pode passar 2224, reporte Simbra, com trem checado, altímetro no 0, no 4. Reportar Simbra com o trem checado, 2224. Boa noite, senhor. Eu vou no 134, reporte Simbra na pista dessa. Pronto, visual com o avião na final. 1251, alterno 3325. Recife 1251, boa noite. Boa noite. Táxi 3 com 1. Frequência 1, desce a bordo, alterno Galeão, 5 horas. Escuta a aproximação. 3224. Chame a torre 1895, viagem. Frente. Lade, 1835, uma boa semana. Passarei 2224, vento 1 no 30 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Teve pouso no 90, 2224. Alfa e Kilo, a posição é a 01 Romeu do Pátio 3. Alfa e Kilo, 01 Romeu do Pátio 3, Xané 629. Certo. 34 ali mantém, cabeceiro 1-0. Eu mantenho pra 10, no 34. Taxi Rio 5972, com 2 a bordo, autonomia de 3 e 18, alterna Guarulhos. Ok, o Rio 5972, táxi em frente, via pátio principal, Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1895, boa viagem. Bravo, pátio Índia, ponto de espera 1895, do 5972. Salvador, boa noite, passaredo 2224, livrando. Boa noite, passaredo 2224, táxi via Alfa Juliette, para remota 1 a 12 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1 a 12, 2224. 34, livre decolagem, pistão no 0, vento 130 graus com 09 nós. Livre decolagem, pistão no 0, vento 134. Boa noite, 3-3, boa noite. A Lima tem cabeceiro 1-0. Lima tem pista 1-0, Chanel 63-3. Salvador, muito boa noite. É o Azul 2-7-3. Azul 2713, contato radar, 70 milhas, nordeste de Salvador. Foi proa da posição Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. Informe quando no ideal de descida. Bonfi para descida, Bonfi, no 34, decolou 03, controle 119, decimal 35, tomou voo, boa noite. 1935, no 34, obrigado e boa noite. Torre Salvador, boa noite, 5972, ponto espera 190, pronto. Boa noite, 5972, inicialmente mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera. Radar, suba para nível 350, perfil da saída pública. 350, perfil da saída pública, no 34. We're parked at gate 11. Good evening. Hey, good evening. Night America 230. Ano 3, livre decolagem da 10, vento 140 graus com 09 nós. Decolagem, estão zero. Faz a rolagem do Airbus do Rio 5902, após o mesmo ali mantém, cabeceiro 1-0. É, após a decolagem ali mantém, Rio 5902. Boa noite. 132 para o 1-50. 132-152, essa identificação via mar e desce para o nível 050. Via 050, identificou. No 3, decola 06, controle 119, decimal 35, tamo voo, boa noite. 19, decimal 35, boa noite. 19, 35. controle Salvador, boa noite, Beatriz, Trito Janela, passando 1.600 pés na Dael. Chana 6313, contato radar, sua para nível 360, perfil Dael. Totalmente visual, possível direto da Dael? Exato, direto da Dael. Direto da Dael, 863. Decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus com 08 nós. Iniciando, chapeira 1 no zero, visto no 14. Tango, Fox Charlie Serra, chamou? Solo? Voo 1134, Cojuara, Caju. Aguarde coordenação, o gol 1134. Se possível coordenar, então, o Mike Oscar 363, agradeço. Aguarde. Cuidado, Maceió, nível 310, via Upezulu 17, até Aracaju, após direto Maceió. A decolagem é da 17, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O senhor vai desconsiderar a aerovia após o VR de Aracaju direto Maceió. O controle 19.35, a torre 1895 e o transponder 5467, o Fox Charlie Serra. 4.000 pés, CNH 1014. 4.014. Salvador, boa noite, recebo 972, cruza 1.900 para 400. 5972, contato radar, passando 2.000 pés, autorizado nível 400, no perfil da saída do Dael. Dael, aqui então. Eu falo com a possibilidade de a vida. 5, passinamento, o Fox Charles Serra. Ok, direto Leda, recebo 972. Ok, o 6224 está autorizado, chame táxi. controle 6303, São Chané, possibilidade de coordenar a pro. Poderia voar, ótimo controle. Voz autorização de Recife, fechar na 6303. Tá, tudo escuta agora. Controle Salvador, boa noite, dono 868, vai passar o Salvador, cruza 200. Controle, boa noite, 68. 8, 6, 8, identificação 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, boa noite, 68. O CNR 6313 foi autorizado para a de Motiva. Direto Motiva, grato, 3. Chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Recife 1251, secundária 3325, Jaré 3134. Autorizado Duna, com descida para 2000 pés, que legal na 014, sinal de procedimento ILS, também autorizado, informe quando estabilizado. Duna, 2000, na 014, descendo e reportar estabilizado, da 3152. Salve, está pronto para o táxi, nosso POD é 81. Autonomia. Hora e 44. Confirma somente a alternativa, 6224. Alternativa aqui em Salvador. Gente, o Xané 6224, táxi autorizado, é parte 1 em Índia, até o ponto de espera da pista 10. Quando no ponto de espera, chama a torre 118.95. Ajuste no 0.4. Até o ponto de espera da 0, quando o lado 7.2.92. E o 5972, chame Recife, no 251, alterno no 3325. 251-2325, grato. Táxi, Força de Alicerra, reforço para ingresso 997. Em 9279, 270. Sim. Oi, Salvador, boa noite. Hoje é 6224, aproximado do ponto de saída 10. Batimareiro 4, está livre, ANEA e decolar. Pistão 0, vento 1, 20 graus, com 08 nós. Autorizado, ANEA e decolar da pistão 0. Best Pista no 7, reporte cabeceiro no 7, pronto para decolagem, Fox Charlie Sierra, Best via pista. Então, 3152, reporte estabilizado, altíssimo 004. 004, reportará, 3152. Azul 6908, acione identificação, boa noite, chegada Mari autorizada, voando direto Mari, vê se mantém o nível 050, QNH 104. Direto Mari, descendo 050, azul 6908, confirme QNH por gentileza? 10014. 10014, azul 6908, obrigado. 218, controle 119, decimal 35, tomou voo, boa noite. 1935, controle, direto, boa noite. Azul 2703, confirma indicada. 200. Tem condições de Barduna interceptar e completar o sinal do procedimento para sequenciamento? Mesmo. Gente, o Voiduna descida até 3 mil pés autorizado e reporta aguardando descida para 2 mil. O 2703 e autorização do procedimento. Duna, 3 mil aguardando. Boa noite, controle, Salvador. Hoje, né, minha 224, decolou. Seu nome é 224, contato radar se mantém o nível 990 na saída PUCA. Nível 990 na saída PUCA, ou 6224. 6224, vou direto à posição Conde. Direto à posição Conde. Conde, tem condições? Em posição J. Seu nome é 224, tem condições de voar direto Conde, efetuando a saída Conde da presente? Afirmativo, vai voar direto Conde, 6224. 2009, boa noite, 68. Na 3152, contato radar, correção. Se a minha torre na noite, 95, 3152 da torre. 1895, boa noite. Serra, mantém a posição. Aguardando. 127-13, reduza para 1-809, vai seguir um Airbus na final. Agora nossa posição de 11 horas, às 5 milhas, azul 2703, desce para 2000, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. E aliás, tem que ser repito no zero. Ciente, descendo para 2000, se necessário, podemos reduzir até 170. Bono 868, passa e taxa. 868, desce até 3000 pés, vai seguir como número 3 na aproximação. Número 3, bono 868. Tem o Campo Vivo. 2352, já está baixado travado, o altímetro no 0 no 4. 1 no 0 na 4, baixado travado. Um, 3152, o vento 1 no 30 graus com 08 nós, recurso autorizado, pista 1 no 0. Gente, pouso autorizado, pistão 0, poderia confirmar o vento, por favor? Pistão 30 com 08. Gente, pouso autorizado, 3-0-5-2. Fox Charlie Serra, decolou 2-2, mantém pro até 3.000, chama o controle, 1-1-9, decimal 3-5, tomou, vai, boa noite. Mantém pro até 3.000, 19-35, boa noite, ó. A uma milha para a Duna, com 170 nós de ground speed, prosseguindo pelo setor norte, o gol no 868. 868 está reduzindo já na redução de 170 nós. Gente. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Fox, Charlie Serra, decolado no 7, mantendo a porra até 3.000. Gente, Fox, Charlie Serra, contato radar, submantenha o nível 310, após 3.000 pés, voe direto à posição Jamo. Afirmativo, mais 3.000, vai voar direto o Jamo, Fox, Charlie Serra. 7 no 3, já estabilizados no localizador, reduzindo a velocidade devido à aeronave à frente. 27 no 3, se possível, mantenha a velocidade para sequenciamento até o marcador externo, se possível. O tráfego à sua frente já está com 5 milhas de separação. Completa o final do procedimento, chame a torre no 895, azul 27 no 3. 3, boa. 1-868, desce para 2.000, autorizado a final do procedimento ILS Rei, pistão 0, chame estabilizado. Apenas para informação, me seguiu a Alfa 172 anteriormente informado com 120 nós de ground. Ciente, boa noite, meu. Altímetro no 0, no 4. Fortaleza. Passaria 2228. Curso Bravo. Pronto, cota, vitória da conquista. Informação Bravo, copiada, aguardando cota. Passaria 2228, autorizado, vitória da conquista, nível 1-80. Recolagem da pistão 1-0, primeira curva direita, saída Arbó, Elefa. Após direto ao Piló, e direto, vitória da conquista. 1-9, decimal 3-5, controle. 5524, transponder. Tente conquista no 80 do KDS, curva direita após Arbor, Elefa, Oflor, vitória da conquista. 6935 do controle e transponder 5524, passarei 2228. Correto, 2228, posição no 2 remoto, chame pronto. Dois. Salvador, boa noite, né? 3052. Boa, 3052, Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette, 612, 3052. Passou Duna, completa final do procedimento. Chame a torre no 895. 1895, boa noite, 68, boa. 1908, após ETAP, desça para 2000. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pistão no 0, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. Após ETAP, desça para 2000, autorizado, reportaremos estabilizado no 1908. Thank you. Solo 3, Solo 28, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, azul 273. Livre, pouso, pista 10, vento 120 graus, 108 nós. Livre, pouso, boa noite, 68. Chame Recife no 2085, alterno no 2545. 2085, 2545, boa noite, Fogel Zé. Boa. Faça 5 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível 990, chame Aracaju no 20 decimal 3. Solos 30, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. Solo 219, boa. Boa noite, meu. Alô, Salvador, boa noite. Boa noite, meu. Oito, pousou, livrão. 68, boa, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, boa noite, 68. Estabilizado, azul menor, 08. 908, completa final, chame a torre no 1895. 1895, boa, azul menor, 908, até. Boa, até. Na 908, boa noite, altimetro no 014, tá baixando a travada? Em mais 3 segundinhos, azul 908. Achou e travou, 908. Gente, 908, sem livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, com 08 nós, azul 908. Livre pouso, azul 908, 10, obrigado, senhor. Táxi passageiro 228 com 33 a bordo, alterna Salvador com 5 horas mais 40. 228, táxi autorizado, via Pátio Uni Índia até o ponto de espera da 10, observando o Boeing da Gol, ingressando agora a Juliette para o 01, vai dar passagem ao mesmo. Após, segue Pátio Uni Índia, ponto de espera 1-0, 1-4, no ajuste. Salvador, boa noite, Zero, decimal 9, boa noite. Direito 29, obrigado, boa noite, bom fim de semana, 6902, até. Realmente, bom descanso. Obrigado, até lá. Olá, Salvador, muito boa noite, o 6908 livrou aqui na palestra. Do 6908, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição remota 3, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição remota 3, o azul 6908. 3, Romeu, a posição. Posição 3, Romeu, o azul 6908. Portugal 080, Variety 4. Peço regra, final 080. Portugal 080, Cleiton, Lima, Papá, Papá, Tango, Flight Level 370, via Flight Plan Route. Runway 10 after departure left turn, Momo departure, Zilub transition. Mike Oscar departure, Delta India Lima Uniform Bravo, the transition. 119.35, Salvador departure, Squawk 5527, Air Portugal 020. Portugal 020, intercept, flight level 370, flight plan route. Please take on the SID and transition. Portugal 020, runway 10 after departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, and Dilub transition, Delta India Lima Uniform Bravo transition. Okay, copy. Runway 10, left turn to Momo, Dilub transition, approach 11.35 and walk 5527, Portugal 020. Just confirm 5527, this call. Charlie, squawk 5527. Read the back, correct. Portugal 020, call me right for pushback and setup. 810. Will do. Para Maceió, a informação em curso Bravo. Pronto, cota. Confirma na pista que decola, por gentileza, Fox Tanguera. 177, Fox Tanguera, autorizado Maceió, nível 230. Colagem da pista 17. Primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Após Caju, direto Maceió. 119.35, controle Salvador, transponder 5471, Fox Tango Eco. Colos 39, controle 119, decimal 35, tomou voo, boa noite. Seu nome 35, grato, boa noite. Flor de Salvador, passarela 2228. 228 da passarela de contato radar, se mantenha o nível 180 na saída árvore. Para 180, saída árvore, passarela 2228. Juxano 014. Adicione identificação, chegada à área autorizada, desse mantenha o nível 050, altímetro na 014. 050, 104, possibilidade de estrutura? Oi, SAP. SAP, obrigado. SAP, ok, 10, escala 010. A critério, 4062. Estou com o plano de amecido 0155. Gente, grato, chame pronto para o táxi. Salvador, boa noite, 6258, Chané Bravo. 6258 do Chané, contato correção, acena identificação, chegada Mário, autorizada, desça para o nível 060, altímetro no 04. Mário, 060, 614, alguma chance de TAP ou Duna? Foi TAP, 6258. TAP, tá, obrigado. Batalha do 2228, voe Elefa. Confirme para o passageiro 2228. Voe direto à posição Elefa, passageiro 2228. Direto Elefa, grato, 2228. Portugal 020, Vipatex. Portugal 020, Vipatex, vai para o and India. Until holding point, runway 10. On holding point, maintain position, call tower 118.95, QNH 1014. Everyone, India, holding point, runway 10. We'll contact tower on 118.35, QNH 1014. Portugal 020. Tower 118.95. Sorry, 118.95. Ground 0-0. Tower 118.95. Tango Eco tem livre taxi. Porto Paningrés 917. 062, está autorizado o procedimento após o desmate? Afirmativo, descida para 2000 país autorizado, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado, altímetro 0.04. T14, chamada estabilizado, azul 4062. MM258, chame correção. Desça para 3000 pés sem restrições. Altímetro na 0.04. 3000 sem restrições, hoje chame a 258. Salvador, boa noite, eu vou 1098, informação Bravo, descendo para 150. Zona 098, acione identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 050, altímetro no 0.04. 050, a chegada na área, vou 1098. Salvador, boa noite, Air Gala 000, holding point, runway 10, ready for departure. Salvador 020, clear to line up and to take off runway 10, the wind is 130 degrees with 08 knots. Clear for line up and take off runway 10, Air Gala 030. Mantenha a posição. Estabilizado, azul 4062. Azul 4062, completa o final do procedimento, chame a torre no 895. 895, bom trabalho. Calma aí. O Xené 6258, desceu para 2010, altímetro no 0.04. Autorizado a final do procedimento ILS, X-Rate, estando 0, chame estabilizado. Também 614, autorizado X-Ray, chama estabilizado, né, 25. Guardando pista livre, azul 4062. Série 2228, chame Recife 1228, decimal 8, alterno 260. Recife 1288, alterno 260, passageiro 2228, boa noite. Boa. Recife, passageiro 062, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso no 04062. 0020, airborne at 56, call 119.35, control departure. Have a good flight and good day. 119.35, em Portugal 020, muito obrigado, boa noite, até uma próxima. Boa noite. Salvador de Marcha, muito boa noite, em Portugal.